Sr. Divi. Entre. Aproxime-se. Para trás. Trás. Perto. Trás. Perto. Vamos, Philip. Peço-lhe. Chame Phil. Ou então, Philip. Sr. Diffy, eu é que fui nomeado para organizar o dia de carreira da Wells. Uma tarefa odiosa, de facto. Mentira, é a realização de um sonho. Messer Schmidt sempre achou que o liceu é a roda do oleiro na qual podemos moldar o barro das nossas próprias almas. Agora, eu sou supervisor do dia de carreira. Eu tenho a lenha para acender o fogo. Vou poder aquecer e moldar cada uma das vossas gloriosas almas jovens que os vossos orgulhosos pais vão poder exibir quando tiverem visitas. Vai... transformar-me num vaso? O teu futuro está nas minhas mãos. E como supervisor do dia de carreira, tenho de consultar o teu anterior conselheiro. Nome? Philip. Da tua antiga escola. Oh! Monte... Gatinho! Escola de Monte Gatinho! A sério, nunca ouvi falar da Escola de Monte Gatinho. Ah, não! Força Gatos! Miau! Jogámos contra a Wells na Taça do Gato Regional? Não importa. Eu falo com o Ministério da Educação. Eu lembro-me do número do meu conselheiro, senhor... Árvorezinha. Número? É... 4-4-4... 0-1-3... Nova Deus tem de... Do tempo que é de aluguer. O passado ele vem conhecer. Ele é o véu, véu, véu do futuro, dando-se a melhor agora e nunca depois. Véu, véu, véu do futuro, é o ar do século XXII. Está de pesca, mas vai ao liceu e não sabe bem como é que tudo aconteceu. A máquina do tempo terminou a cantar o carro dela hoje do show. Ele é o véu, véu, véu do futuro. A primeira história onde ele aterrou. Teu, teu, teu no futuro. É o ar do século XXII. Teu, teu, no futuro. É o ar do século XXII. Não! Telefone, pressa. Escola de Monte Gatinho, Lar dos Gatos. Aguarde, por favor. Tive de inventar o nome de um liceu deste século porque o Messer Schmidt queria o meu processo de aluno. Tu deste o meu número de telefone e agora tenho de fingir que sou o conselheiro da escola que tu inventaste? E o Messer Schmidt não vai reconhecer a minha voz? Sim! Não! Não! Não! Porque eu vou usar isto. Sr. Diffy, eu estou a falar com o seu conselheiro Árvorezinha. Estou à espera da autorização para dizer olá. Venha comigo. Killy, tu tens de ser o Sr. Árvorezinha. O senhor? Tenho de fingir que sou um conselheiro, mas... Olá, senhor Arbujo, tu? Arvorezinho. Oh, desculpe. Olá, fala o senhor Arvorezinha? Sim, fala Messer Schmidt da Wells. Eu queria informações de um ex-aluno vosso, Diffy Philip. Ah, Phil Diffy, era um dos meus alunos preferidos. Em que posso ajudá-lo? Aproxima-se o dia de carreira. Eu sou o responsável e não consigo encontrar o seu processo escolar. Claro, eu encarrego-me disso. Eu guardo sempre na minha mala. Basta. Eu tenho uma pasta porque sou um homem. Está a procurar. Oh, aqui está. O processo diz que Phil Diffy será bem-sucedido em qualquer área. Tudo o que eu vejo são 20, medalhas de mérito e certos. não tem namorada. Era um rapaz tímido. Espera um bocadinho. Eu vejo aqui que ele teve uma suspensão. Suspensão? Suspensão? Jogar às escondidas. Ele recusou-se a aparecer. Bem, eu espero ter sido útil. Eu sou uma mulher muito ocupada. Homem. Menina. Homem, menina. Bem, muito obrigado pelo seu tempo. A sua ajuda foi preciosa, senhora arvorezinha. Diffy, o teu antigo conselheiro acha que no dia de carreira te vais sentir como uma criança a entrar numa loja de doces cheia de diferentes sabores. Olá, senhor Chupa. Mas que profissão maravilhosa. Mas espere. Está ali o senhor Chocolate a dizer: escolhe-me, escolhe-me. Eu também serei uma carreira deliciosa. Porque é que eu só tenho uma boca? Está bem, estou nessa. Dia de carreira amanhã, não faltarei. Isto vai ajudar-te. Grandes profissões do futuro? Ah, bom dia, menina Tesla. Bom dia. Ouçam, isto é muito importante para mim. Se continuarem assim a rir, eu vou parar de ler. Desculpa, querido. Pois, Phil, nós paramos de rir. Continua, diz-nos mais um grande trabalho do futuro. Está bem, olhem este. Técnico de informática. E se precisares de algum dinheiro extra, podes sempre arranjar os telefones celulares na boa. Isso. Eu sei que estes trabalhos parecem ridículos para nós, mas neste século estes são os empregos disponíveis. Não sei, eu gosto deste. É o que importa este século. Nós vamos embora. Assim que arranjar a máquina do tempo. É claro. E quando regressarmos, sabemos o que o Phil quer fazer. Ah, é? Claro, brincalhão. Sim, tu vais trabalhar com o teu velhote na Wizard Corp. Lembras-te como estavas feliz no dia em que podíamos levar o filho ao robô para o trabalho? Sim, é claro. Eu era o filho e a Pim o robô. Mãe, tu não és robô, Pim. E mesmo que fosses, não fazia diferença. Mas não és. Pai, eu tinha 9 anos e a única razão pela qual eu estava feliz foi porque entrei na sala das cópias e clonei o meu rato. Então e a minha palestra sobre engenharia biotrónica? Sim, esses belos cheirões de sábado. Sabatina! Quem inventou o primeiro wizard? Ricky Singh, 2043. E qual a sua famosa citação? Vou chamar-lhe Sonda do Futuro. Não. Wizard. Boa bola! Pai, fazemos assim. Eu vou ao dia de carreira e se houver uma tenda da Wizard Corp, eu sou o primeiro a candidatar-me. Oh, isso já faz sentido, porque só os totós é que ficam à frente. Eu vou dormir agora. Acho que é melhor desligarem a Pim. Senhor Diffy, explore. Demora o tempo que for preciso. Divirta-se e ao meio-dia diga-me exatamente o que quer fazer para o resto da sua vida. Ator. Isso era fantástico. Amigos, romanos, compatriotas, escutai-me. Árbitro, o passe mal recebido, anulado. Deputado Phil Diffy. Caros americanos, eu... Pai, o que é que fazes aqui? Olha, e a passar aqui perto, pensei em vir dar uma vista de olhos ao dia de carreira. Estou a ver que tens todas as informações. Yep. Pois eu acho que não. O que é isto? Acho que não tens este. Oh, é do fundador da Wizard Corp, Ricky Singh. Vou chamar-te Sonda do Futuro, não Wizard. Pai, eu tenho mesmo de encontrar uma carreira neste século. Todos os trabalhos deste século são ridículos. Oh, um pequeno cozinheiro. Sou muito alto. Alto. Senhor Diffy, vê alguma coisa para o seu futuro? Pipocas. O relógio de alarme da sua carreira não para e dentro de 45 minutos vai tocar... Acorda! Acorda! Lembra-te! Não te podes desligar do teu futuro. O alarme. Não esqueço. Desprezível. Chamou isto o dia da carreira? Tudo implica trabalhar para o chefe. Não quero trabalhar para o chefe. Eu quero ser o chefe. Só que um chefe no feminino. Estás a olhar para mim, pequena formiguinha? Com os dois olhos. Minha senhora, eu quero ser como a senhora. Tu és muito nova para entrar numa carreira de polícia prisional. Tenho de fazer o que tenho de fazer. Sabes dizer o que queres dizer? Ah, menina de Diffy, tinha a ligeira sensação de que esta barraca iria, digamos, encarcerar o seu interesse. Se está à altura do desafio, sempre pensei que a Wells devia ter um pouco mais de disciplina. Um pouco mais de ordem. Se quer pedir disciplina, eu sou a pessoa certa. Phil, vê só. Pode ser tudo o que encontrei sobre jornalismo. Estou ainda mais convencida de que é o meu caminho. Tu achaste alguma coisa? Nem por sombras. Toda a gente parece saber aquilo que quer, menos eu. Isso é porque tu vens do futuro, é lá que está o teu destino e a tua carreira. Sim, acho que sim, mas nem assim eu sei o que quero fazer. Não interessa em que século estou, eu não tenho futuro. O teu futuro vai ser selar pacotes de batatas fritas, se não for já para a aula, Diffy. Toca andar. Ter em frente ao armazém em chamas. É assim que eu vou ser! Ai, eu nasci para isto! Então tu já decidiste. No meu caso, eu não... Tu! Apanha isso! Sim, apanha isso! Tu! Nada de fazer lixo! É, nada de lixo! Tu! Vai para a aula! Sim, já para a aula! eu... Ok. Até a Pim já sabe carreira, quer seguir. Isto começa a assustar-me. Phil! Tu vais ser o maior no que quer que escolhas. E se não consegues decidir, não há crise. Se toda a gente tiver sucesso, não conseguiríamos distinguir os maus dos bons. Não me correu nada bem. Senhor Diffy, sai do dia de carreira de mãos a abanar. Eu não acredito que a metáfora da olaria e a dos doces não tenha tido efeito consigo. É como se tivesse atirado um bife delicioso a um chacal vegetariano. Oh, não, obrigado. Eu preferia umas cenouras e umas verduras, uns nabinhos e... Esqueça. Desculpe, Sr. Messerschmitt, eu sinto-me um falhado. E eu não estou a dizer isto para animal. Bem, muito obrigado pelo esforço. O senhor é como um acrobata a cair de um trapézio. De... Sr. Messerschmitt, é que o relógio do meu futuro não para. Boa metáfora. Bem, o senhor vai para o TSE. TSE? Teste de escolha de carreira. Já que o senhor não consegue escolher sozinho, será o teste a escolher por si. O teste será na manhã de sábado, ao primeiro cantar do galo. A escola tem um galo? Chama-se Belcor. Vive atrás do armazém do equipamento. Saudações, meus profissionais indecisos. Como todos vocês falharam a escolher uma carreira durante o dia de carreira, irão agora fazer o teste de escolha de carreira. Ei, o que é que estás a desenhar? Parece-me familiar. Nada. Foi só uma ideia que eu tive. É tipo um novo assistente eletrónico multifuncional. Sim, um perfeito exemplo de perda de tempo e falta de concentração. Não é preciso ver o futuro para perceber que o senhor não vai longe, senhor Singh. Singh? Singh? Rick Singh? É? Ricky Singh. Tu és o Ricky Singh. Tu és o Ricky Singh. Ei, estás a assustar-me com tanto alarido. Espera aí. Se o Ricky Singh, inventor do Wizards, está aqui, talvez esta cena do teste de carreira não seja para um qualquer. Esta seleção de perguntas de múltipla escolha vai mostrar-me exatamente as vossas aptidões. Eu próprio fiz um teste de TSC quando tinha a vossa idade, que me disse que viria a ser professor barra conselheiro barra instrutor de Flamengo. Ai, ai, ai. Olha. E o teste irá começar... Esperem o sinal! Agora. Eu não vou fazer o teste. O TSC é um teste oficial do Estado. Faça-o ou enfrentará as consequências. O castigo fica ao fundo do corredor. Ainda é cedo. Mas porquê é que temos de decidir já as nossas carreiras? Várias pessoas de sucesso não sabiam o que queriam fazer na nossa idade. Eu conheço pelo menos uma. Sabem o que eu acho? Eu digo... Esqueça o teste. Ah! O quê? Disse e mataste-o. Quem está do meu lado? Acho que estou sozinho. É por isso que se chama solitária. Para a secretária, Defi. Pensei que pelo menos o Ricky Singh estaria comigo. Mãos ao ar! Ah lá, vocês dois percebem onde quero chegar? Isso não decidir é mesmo a melhor decisão. Acho que se não souberes, podes experimentar mais coisas. Abra a boca. Podes reclamar isto quando saís em liberdade. Ora bem, olhem para vocês. Não experimentaram mais nada. Como é que podem ter a certeza que querem ser polícias? Estás a gozar comigo? Esta é a minha oportunidade de agarrar o poder. Além disso, tinha de escolher qualquer coisa. Só faltavam 10 minutos para o meio-dia. Podes atender. Kelly! Phil, estás bem? Não estou a mentir. Isto não está a ser fácil, mas... eu vou aguentar. Kelly... Tive de o fazer. Estes testes não prestam. Está tanto frio. Eu faço um cachecol. Com um salvo-conduto lá dentro. Tenho de ir. Eu espero por ti. Agente Pym, adoro as mudanças que fez neste sítio. Ah, Sr. Diffie, para ser libertado e poder desfrutar dos prazeres que o mundo tem para oferecer, faça o TSC e poderá desfrutar de tudo isto. Hã? Hã? Mãe, pai, o que é que fazem aqui? Eu chamei-os. O vosso filho recusa-se a fazer o teste que irá dizer-lhe o que é que ele vai fazer para o resto da vida. Isso é assim, Phil? Claro. Mas há muitos de miúdos que não sabem o que querem ser. Eu só estou a defendê-los. Acho que é óbvio o que o Phil quer ser. Um líder. Pobre mulher, nem sequer sabe o que diz. Eu levo-a lá para fora. Um líder, normalmente, tem seguidores. Alguém... que o respeite e admire as suas ideias. Difíceis pais, olhem à vossa volta. Estivemos a pensar. Tens razão. Boa. Guarda isto. Pode ser que seja útil um dia destes. Ah, parem! Os meus olhos não aguentam este espetáculo. Por favor, levem estes estudantes de volta aos seus testes. Comecem pelo chefe de motim paranoico. Agente Pym, é uma ordem! Sabe, Sr. Messerschmitt, aquele chefe de motim paranoico é o meu irmão. Mas isso não interessa nada. Ao dar-me uma ordem, o senhor tornou-se o chefe. E nessas condições, não trabalho. Cautela, menina Divi. Aliás, eu acho que não decidir o que se quer ser é, de facto, a melhor decisão. Porque se não sabemos, experimentamos mais coisas. Mas foi o que eu disse? Tu disseste? Sim. Pym, foi isso que o Phil disse? Sr. Diffy, a sua irmã é uma visionária. Se eu fosse assim, aprendi algumas coisas com essa menina. Killy? Estou a tentar tirar-te daqui. O Warren está à espera na outra ponta com 10 euros em moedas de 1 e um passaporte falso. A partir de agora, és o Lord Stuffington, Duque de Shropshire. O Messerschmitt suspendeu a minha pena quando percebeu que se enganou. Eu estou só a comer um gelado. Ah! Então vai ter comigo às 6!